en un tiempo de 3x4. Bom, fala galera, vocês veem que a gente começou hoje num clima um pouquinho mais down, digamos assim, porque a gente teve várias conversas aí, mas bom, vamos apresentar a mesa primeiro. Eu sou o Rafael Tanicho, a gente tem aqui o Pedro Tanicho. Eu. A gente tem aqui o João. Eu. A gente tem o Outcast. E o... E a gente tem o Suede. Olá. E, enfim, novamente, esse não é um podcast muito legal, nossa, ah, que bosta. Aliás, nossa, aí, caralho, vai começar uma podcast, enfim. Esse é um podcast um tanto quanto bad vibe, porque partiu de uma decisão que a gente tomou. Que, bom, vocês já viram pelo título, né? Este é o último Locomocast. A gente tomou essa decisão depois de muitas conversas, depois de muito estresse. Vocês veem que o cronograma de soltar os casts também não, a gente não tem conseguido respeitar muito as coisas. É, tá foda, velho. É, tossindo. Então a gente resolveu, digamos assim, dar um tempo por tempo indeterminado. É, cara, é complicado, mas é o mais certo a se fazer depois de tudo que a gente tem passado e é complicado. É, e como qualquer fim, nem todo fim é só o fim. Pode ser que recomece em algum momento, mas não é o momento agora, acho que pra ninguém daqui. Não. É, exatamente. Também não lamentamos toda essa perda agora, né? Porque... Não, é tanto que a gente tá aqui. É, como... É que assim, vamos falar aqui, algumas verdades precisam ser ditas, né? Existe uma parada que eu sempre discuti com o João, discuti já com o Suede recentemente, sobre a questão de você criar algo e as pessoas que se dizem seus amigos e tal não darem aquela força, sabe, pra, pra ajudar, levar à frente, sabe? Ou as pessoas que dizem que gostam da parada que você tá fazendo também não te dão esse incentivo. Claro, né, a gente tem a galera que ajuda no PicPay, isso daí é, pô, é do caralho. Mas tem uma galera que não ajuda e, tipo, obviamente a gente não obriga ninguém a ajudar. Mas a gente sempre pede pra ajudar divulgando, né, e tal. E é uma coisa foda, velho. Você faz, assim, tipo, não só a galera que trabalha com expressão arte, assim, música, escrita, mas quando você faz alguma coisa legal, que você acha legal, os primeiros que você quer mostrar são seus amigos. Exatamente. E se eles não dão essa força, mano, pô... Desanima, né? Desanima pra caralho, velho. Você espera uma força, pelo menos uma crítica, se não gostou, uma crítica construtiva, saca? Mas uma coisa que a gente tinha que conversar até é que... O podcast é uma mídia de nicho ainda, e pode ser que muita gente, muitos dos nossos amigos realmente não se interessem e tal. Essa não é nem tanto a questão, eu acho que os amigos são o de menos numa situação dessa. Seriam os ouvintes, né? É, as pessoas que já acompanham e que muitas vezes até cobram a gente, pô, cadê? Às vezes são as pessoas que nem compartilham, nem falam, ô... Você conhece podcast? Já escutou isso aqui? Olha que legal que os meninos fazem tirando muito dinheiro do bolso e não recebendo quase nada. Exato. Que fique claro um negócio. Tipo, a gente não vai ser ingrato a ponto de falar, porra, a gente tá terminando isso daqui porque o povo é filho da puta. Não, até porque a gente sempre deixou muito claro que a gente é extremamente grato a cada ouvinte que a gente teve, sabe? Então é... E também a gente não tá aqui falando, porra, a gente não vai pra frente porque ninguém dá dinheiro. Véi, a gente... Isso aqui nem come... Trem, filha da puta. Isso aqui nem começou com a gente esperando, porra, vamos ganhar dinheiro. E a gente até agora não tá pensando, nossa, vamos fazer isso que a gente vai ganhar dinheiro. Exato. A gente tá fazendo isso que é uma forma de reunir os parça fim de semana. Só que tem aquele negócio, todo mundo tem seu cronograma pessoal e de um tempo pra cá já não tá batendo pra maioria, assim, gravar. Exatamente. E principalmente que... acabam tendo algumas traves aí, digamos assim. Umas divergências. É, não divergências, mas essa questão de horário que o Pedro falou, e daí junta... Tipo, o Suede tá sem trampo, o João tá sem trampo, sabe? Acaba tendo um estresse emocional aí, né? E às vezes a gente simplesmente não tá bem pra gravar. Uhum. Sim, cara, às vezes é meio até complicado. Tipo assim, a gente tá tipo, nossa, no pique pra gravar, chega aqui, não consegue gravar. Só que às vezes a gente pensa, nossa, se a gente tivesse gravado também, sabe, não ia ter dado nada. Meio... Exato, ia ser uma gravação meio meia boca, né, cara? É que não adianta ser, não, vamos juntar pra gravar e ninguém tá no clima e começa a gravar e fica Sim. aquela merda arrastada. Exato, a gente sempre foi do partir do princípio de preferir não entregar do que entregar um negócio meia boca. Sim, com certeza. Sim. Tanto que às vezes que não teve foi porque ou não terminou uma edição por conta de rotina, né, de cotidiano, ou a gente realmente, pô, não tava num clima pra gravar, sabia que não ia render algo legal, então a gente preferiu deixar pra outro dia, sabe? É, isso não só com podcast, mas já aconteceu com um vídeo da gente pensar, não, tal vídeo ficou uma merda, não vamos nem publicar, sabe? Sim. Podcast também, a gente já deve ter... A gente já deve ter perdido uns dois aqui que a gente gravou e falou, não, não ficou legal, deixa essa porra pra lá, vai. Coisa que ficou datada também, que a gente acabou Exato. Detonando. A gente acabou não soltando, exatamente. Coisa que a gente teve que tirar do ar por conta de censura. Sim, e nunca mais. E daí verão. O episódio se perdeu, literalmente. O episódio se perdeu, sabe? E era um episódio muito bom. Era bom pra caralho, mano. Era. Qual que era mesmo? Love Metal. Ah, isso sim. Ele realmente se perdeu porque... a gente acabou formatando o PC de casa, formatou o meu Mac, que é o que a gente usa pra gravar. Aí eu perdi meu HD, então todos os possíveis lugares não Já existem é. Mais, sabe? Inclusive nessa perda desse HD, que foi um dos motivos também que levou a gente a parar, tava boa parte dos arquivos do Locomotiva. E daí, porra, mas por que não tava nos outros lugares, né? Eu acabei de falar que a gente formatou recentemente o PC, formatou recentemente o Mac, então... É, são coisas que a gente nem pensa, né? Muita gente desse povo que faz o backup pra caralho de tudo, além de ter dinheiro pra ter mais lugares pra backup, eles também têm tudo automatizado. Que eles fazem Exato. Automaticamente o backup pra tudo. A gente tem que fazer na mão esse negócio. Então é assim, é aquele típica coisa que a gente sempre esquece e quando lembra, já a merda já tá feita. Exatamente. Bom, mas a gente não tá aqui só pra falar as coisas ruins, a não ser que alguém ainda queira falar mais alguma coisa ruim. Não. Os caras me desculpar pelos vacilos aí nesse tempo todo. Nunca. É foda te desculpar, né, parça? Não, é que você tá ligado que, tipo, depois que você faz, é aquela velha história, tipo, a bala disparada, a flecha, sei lá o quê, é a palavra desferida. Exatamente, nada disso volta. Então, ok, isso é, gente, desculpa, mas isso não desfaz o que aconteceu. Os vacilos que aconteceram. Mas fique claro, gente, que a gente tá muito de bom com o outro e a gente talvez até esteja dando esse tempo ou fim pra gente poder curtir, fazer umas jogatinas que faz muito tempo que a gente não faz, sabe? A gente vai continuar junto como um grupo de amigos, porque a gente é um grupo de amigos, enfim. Mas... agora, voltando pra gente se divertir e não divertir os outros, tá ligado? É, não que a gente não se divirta também gravando, né? É que, querendo ou não, gravação dá uma dor de cabeça antes e uma dor de cabeça maior ainda depois da gravação, que é a parte que tem o trabalho. Sim, é que assim... É até uma coisa que eu tava conversando com o João. É aquela questão de virou uma obrigação. A partir do momento que tem uma cobrança mesmo que leve, digamos assim, que não é tão prazeroso quanto você fazer por você querer fazer, né? Já muda um pouco, né, mano? Já... É o famoso hobby que vira profissão. Exato. Mas enfim. Eu tô no Locomocast desde o episódio zero. O episódio zero foi o All Aboard. All Aboard. All Aboard. Eu não lembro nem sobre o que falar, mas deve ter sido aquele podcast. Sobre podcast. Vamos começar um podcast, então vamos falar um pouquinho sobre podcast. Deve ter sido isso. Vocês falavam, tipo, algumas atrações que ia ter, algumas coiseiras. Exato. Metade não existe. Metade nunca existiu. Aí, tipo, só que saiu o primeiro que foi do Filmes. Não, primeiro foi o zero, que é o All Aboard. Aí depois ele saiu um pouquinho filmes. Depois. Não, o zero saiu depois do Sim. Não. Não, claro que eu não. Eu lembro, mano. Não, claro que não, cara. É? Não, o bacana é que eu comecei no 1 porque o zero não conta, já que só tinha filho da puta naquele episódio. Faz sentido. Então eu que comecei... descanso em paz, porque a gente deu... A gente fez questão de dar fim nessas duas pessoas naquelas historinhas que eram contadas Sim. no começo. Aquelas historinhas. A gente nunca mais vai fazer isso aí também, não. Sim. E aí eu comecei nesse episódio e só tinha eu que continuou, né? Tirando o seu. Não, mas você não começou não, naquele. Mas foi o primeiro que eu participei. Mas você lembra qual foi o que você veio e ficou? Se não me engano, foi o 12. O 12 era... Eu acho que era o de Airsoft, não era? Não, foi antes. Foi antes, né? Foi antes. Eu lembro que eu gravei o do Guns N' Roses. É. Aí, não foi o sobre política? Não, né? Não, política tava... não faz nem questão de participar. Nossa, esse caraca, política eu não lembro. É... Tá num limbo entre isso aí que eu não consigo lembrar, velho. Deixa eu ver, você tá no... O 12 não, foi o sexto passageiro. Não. Vai falando os títulos aí. Maurício de Souza. Maurício de Souza, eu participei. Participou. O retorno. Será que você entrou no 12.5? Qual é o 12.5? O retorno. O retorno. Eu acho que antes disso, qual que teve? Seus passageiros, política, rolo de 20, história de churrasco. Eu entrei no 12.5. Mas você ainda tava um pouco esporádico. Você não gravava todos. Não, eu comecei todos. Direto. Não, ele foi, porque depois teve Maurício Souza, Not in the Lifetime, do Guns. Aí realmente, já são tava, todos já que eu ficou, lembro. Ficou. Eu comecei no 12.5. O programa é de altíssimo nível, meus amigos. Suede veio aqui na história do churrasco. E sumiu. Nossa senhora. Não, não, rola o D20 e você participou. Nossa, você participou. Foi uma desgraça. Nossa, foi meio pai, hein? Até hoje acho que eu não consegui ouvir inteiro. O rolo D20 foi toda hora assim. Esse. Não, o rolo D20, ele tem um conteúdo muito bom. O conteúdo é do caralho. Mas assim, mas o que acontece? Era um Aravercast, não era um Locomocast, aquilo lá. Muita gente não sabe que era um Aravercast. Agora sabe. E o Suede regravou as falas dos caras do Aravercast. Por isso que tá tão autista. Umas perguntas assim, tipo, nossa, mas para jogar RPG, o que é necessário? Tipo, as coisas tá bem assim. Mas esse dado tem 20 lados esse mesmo? Esse dado tem 20 lados? Ah, então é por isso que se chama D20? Não, ele tem 15, mais 5 que são psicológicos. E o Suede entrou nesse. Outcast, você lembra qual você entrou? Sim, no de Natal, mano. Primeiro eu coloquei esse especial de Natal. Não, mas você não ficou depois. Não, porque foi a coisa mais nada a ver do mundo, foi, mano. Foi porque ele entrou com a enfermeira. Eu fazia aula com o Suede na época. Daí ele falou, mano, chega aqui em casa, vão tocar um violão e tal. Mais tarde vão vir uns amigos meus, vão gravar podcast. Eu fiquei, o quê? Ele falou, não, só chega em casa. Aí, tipo, eu ainda moro perto da casa do Suede e tal, só que eu não consegui achar o endereço, fiquei mó cota rodando. Daí eu achei a casa do Suede, a gente ficou trocando ideia, tocando violão. Daí chegou os caras com as bagaceiras. Eu fiquei, que porra é essa? Com as bagaceiras não, velho, com H6. É, com os bagulho top, então. Porra. Porra. Daí o ele pegou Suede... sua guitarra pra usar pra gravar? Uou! Nossa, brincadeira, né? A gente pegou sua vida pra gravar? Daí o Suede falou, bom, só falta a enfermeira. A enfermeira pra gravar, só que daí... Não, mas não, eu le... ó, aí, a... na verdade a enfermeira era pra ser a Creuza, que era esse do Suede. É, a Creuza Suede. Que era? Deu era. Um vacilo lá. Que quem eu... que era a Creuza da a época? A Creuza era Denis. A Denis, a Denis. Por que que tu mesmo, mas tudo bem. Não sei, mas não deu pra ela vir aqui, mas era pra ter sido ela. Ah, tá, tá. Daí, os caras falaram, e aí, mano, você já gravou o podcast? Eu, não. Você quer gravar? Sei lá. Beleza, você vai ser enfermeiro. E posteriormente fechou. A gente deu uma desculpa lazarenta, falando que era um nível transformado. Muito bom, mano. Muito bom, desculpa. Mas, qual que você entrou oficial? Oficial, mano. Putz, agora? E agora? Putz, foi tão bosta pra você que você não lembra? Meio que isso, mentira, mano, amo vocês. É porque assim, eu curtia tanto ficar ouvindo que eu nem pá que eu... A zoeira crossover, você tava? A primeira? Não, eu acho que o primeiro foi o Locomodrop Zoom, que eu entrei fixo. Sério mesmo? Aham, uhum, que eu fiquei mocota só ouvindo. Você não tava em Só Me Fodo Nessa Merda? Não, não. Quando a gente foi visitar o Pedro Pérez, você não tava? Não. História da Coca-Cola, você não tava? Não, tava o Álvaro. Mas vocês não estavam revezando? É que o Álvaro falou da... Ah, Coca-Cola em chinês significa fazer sua boca mais feliz. E se fosse um super-herói, você não tava? Não. Caralho, mano. Não, episódios, se eu fosse super-herói, você não tava. Não tava, era o Álvaro não. Também. E é o Xamã, teve participação do Xamã, que ele colou aqui meio que no final do episódio. Não, e você vê que na despedida, o Alvin não tá aqui. E você está. É. Pois é, eu matei o Álvaro. É, você matou a perna do Álvaro. É que o Álvaro tá com a mina dele, então, né? João. Oi. Você lembra qual foi que você entrou? Lembro, a história é engraçada até. Eu conheci o podcast, eu nunca escutei podcast, né? Muito, um ano. Tem aquela famosa história, né? Que o podcast chegou, ô, escuta o podcast que eu participo. Beleza, escutarei. Dois anos depois você foi, ô, escutei o Nerdcast. Não, é. Exato. Ou seja, é verdade. Não, eu gosto de gente que fala, não, pô, eu assisti o seu podcast. Daí, ô, legal, hein, cara? Aí, mas, na época que ele me apresentou, eu não tava, sei lá, não tinha essa vibe pra escutar podcast, né? Na época eu tava meio solto dos desenhos, solto das coisas que eu fazia. Tava falando, não, fazer faculdade, super estudos, um cara focadão. Não, focadão. Quem dá certo na vida é quem vai, estuda, faz faculdade e trabalha numa empresa até a morte. É isso aí. Aí, né? Depois de uns 1 ou 2 anos eu comecei a escutar podcast, voltei, tipo, já tinha falado, acho que essa faculdade aí não é pra mim, não, né? Aí, então o Locomocast que tirou o rumo da sua vida? Não. É que aí eu comecei muito a voltar a fazer o que eu fazia. Aquele gente costume tirou. De virar a noite desenhando, praticar desenhos, pintura, né? Porque comecei a pintar, tinta, mas pintura aí, a óleo. Aí você pinta como eu pinto? Não, porque eu não pinto com brocha. Aí eu comecei a escutar podcast pra passar o tempo, né? Entra naquela velha história de você mostrar alguma coisa pro seu amigo e ele falou, beleza, parça, eu vou ver lá. Tá, João, eu quero fazer duas perguntas pra você. Qual foi o primeiro nosso que você ouviu? Primeiro que vocês que eu ouvi foi um Locoma Drops sobre relacionamentos à distância. Porque eu tava procurando. Caralho, não foi do Pedro Pérez isso? Não, foi um Drops na época que eu tava afastado. Aí eu, tipo assim, eu queria ver um. Verdade. Eu queria escutar um que tinha o out, né? Aí eu fiquei procurando lá, aí eu só achava ele nos Drops, falei, ah, vou escutar esses aqui. Eu lembro que eu gostei pra caralho, era um episódio de 40 minutos só. Falei, nossa, velho, os caras é muito da hora, isso é muito legal. Os caras são muito gente fina, né? Hoje o cara sofre bullying lazaretamente da gente, cara. Nossa, os caras devem ser umas pessoas tão legais. Você continua pensando que a gente é muito da hora, gente fina? Eu sei, pô. Aí um dia eu tava lá no Canto Nerd, né? Eu fui com o Alt lá jogar cartinha. Ele até abandonou. Não tava naquele dia. Tava. Não tava. Você sentou do meu lado pra jogar. É verdade, a gente conhecia antes de... Conheceu a voz dele antes de conhecer ele. É, a gente foi jogar Commander, o formato de Magic, e o Pedro sentou e falei... Você é do LocomaCast? Eu escutei chamando de Tanicho, os outros chamando você de Tanicho. Aí eu reconheci meio que a sua voz e falou, eu acho que eu já escutei isso em algum lugar e eu acho que é. Eu perguntei se é podcast, né? Aí foi, depois de um tempo eu tava lá no Canto Nerd. Eu lembro que aconteceu isso comigo também, eu entrei no Canto Nerd. É, foi nesse dia que foi o primeiro dia que eu gravei. Eu tava lá no Canto Nerd, você chegou falando, aí eu olhei pra trás e falei, é tão gostoso escutar essa voz fora do podcast. Daí eu mandei um fala galera pra ele lá, tá ligado? Fala, gente. Eu achei muito foda. O garoto quase chorou. Aí depois você estava vindo pra cá gravar e o Aldi falou, ô, você quer ir lá? Aí eu falei, ah, mano, sei lá, mano. Ah, vamos lá. Ah, tá bom então. Aí ele pensou, não, vou chegar num estúdio, né? Aí chega aqui no fundo da casa do Suede, tudo fudido. Aí era tipo um negócio de um podcast ao vivo, não sei sobre o que. E aí eu tava mó nervosão. E quando eu fico nervoso, você tá ligado que eu fico que meio você fala enrolado, proativo demais, né? Ah, eu gosto de falar pouco. Verdade, foi um episódio que eu falei muito, nossa senhora. Eu ficava cortando todo mundo, falando assim, que ah, meu Deus. Mas você já, nesse seu oficialmente entrou ou... Cara, eu entrei nesse, aí tipo, passou 1 ou 2 semanas, tipo, às vezes eu vim, às vezes não. Aí depois de mais ou menos 1 mês eu já tava fixo. Foi essa minha historinha aí. Eu lembro que você tinha ido lá na Micropro com o Álvaro também, tá. Com o Álvaro esse ao vivo, eu já fui já lá também. Esse ao vivo que você falou, qual que foi? O primeiro. É o primeiro ao vivo. O primeiro ao vivo. Eu não lembro qual foi o primeiro ao vivo. Pera. Era ao vivo. O LocomaCast ao vivo só. Era acho só que era pra gente apresentar que era ao vivo. É, acho que a gente falou no Altas Bosta. Uhum. Pá, sem... É que a gente não tinha pauta no ao sem vivo. Sem nexo. Né? É. Só chegava e gravava. É. Ao vivo. Suede entre lágrimas e vacila. Nossa, é um dos melhores. Esse episódio fantástico, é lindo, fantástico. Cara. E aí, quais são os seus episódios favoritos? Este é... Peraí, qual que o Álvaro entrou? Vocês lembram? Nossa, não no Histórias de Escola 2? Ele tava nessa. Atômica. Ele tava nessa, mas eu não sei se foi. A orgia gastronômica foi antes ou depois, depois que ele participou? Foi depois. Também. Vamos ver aqui não, na não, acho descrição. Que o orgia gastronômica é o 22, o Álvaro já tava. Se eu não me engano. Já. Caralho, mas... o podcast sabe o número dos bagulho. O podcast tá melhor que a gente, que participa direto. Desculpa aí, eu gosto, unable mano. To find notes for this episode. Nice. Será? Bom, agora é. Pera aí. Agora é. Calma, é fácil. No Creepypasta ele tava? Não. Ele já fazia parte, mas não acho que ele não participou. Ele tava no do Simpson? do Simpsons tava. É, então foi na orgia gastronômica que ele entrou. É. Só ele escreveu depois? O 2? Aham, é o 24. Aham, então tá bom. Caralho, mano. E o Concha? O Concha, ele participou em alguns, né? Cara, tantos podcasts que a gente gravou. Vocês lembram do Gabriel, o cara que participou do episódio especial de Natal? Eu lembro. Lembro! Que trabalhava na Favorita lá. Ele trabalhava na empresa que eu trabalho. Na Favorita. Aí, do nada, ele saiu da empresa e nunca mais ouvi falar do cara. Aí, na verdade, um ano atrás, ele me mandou mensagem. Ô, tô em Matão de novo, você não sabe onde que eu vou pra jogar Magic? Falei, vai lá no canto nerd tal dia que eu vou estar lá. Ah, demorou. E nunca mais. E o melhor é que ele chegava aqui assim. É isso aí, gente. Tipo... Ele era muito proativo, né, cara? Ele era proativo. Ó, mas eu acho um dos melhores episódios... O legal é que foi totalmente de improviso. Isso mostrou o quanto nossa mente é desgraçada. Já sei qual que é. Foi o Suede entre lágrimas e vacilos, cara. Sim. Ficou bom esse episódio. Esse episódio é lindo. Não, cara. O final é um plot twist absolutamente fantástico. Eu lembro até hoje, não sei de onde saiu a minha vontade de fazer uma piada com um atentado terrorista com um caminhão em Paris. A gente teve que parar o podcast por meia hora. Parou, verdade. Um dos meus parou ou continuou o cast rindo? Não, continua rindo. Os meus favoritos são com certeza os especiais de Natais, né? Mas de episódio Natais? Assim, os que eu mais. Oh. Eu não ia fazer o chat, tá, obrigado. Natais? Beijo, João. Os especiais de Natal. Natais? Toma no seu cu. Ô, porta. Fica quieto aí, ô, porta. Não, ele tá zoando do enfermeiro, ó, arrombado. Não, continua, João, entende zoeira. A enfermeira que virava. Natal? Natal? Baixa um pouquinho o microfone do João, porque. Olha o que é o do João, esse aqui? É, apesar que tá baixo pra caralho. Bem, anyway, okay. Os meus episódios favoritos é o... Eu gosto muito do Creepypasta. Meus episódios favoritos é... Não rola, né, João? Ai, meu Deus do céu. Os que eu mais gosto, com certeza, estão entre eles. O de Creepypasta, que eu não sei qual é o número, eu sou o Outcast. É o 21. Vai tomar seu cu, mano. Outcast, vai. Pelo, cara. Você é a minha pessoa favorita, cara. Eu gostei muito daquele negócio da conversa e no pause é que contava meio que uma história, que era meio que o Creepypasta do Slender. Eu achava muito da hora aquilo lá. Sim, aquele episódio é muito bom. Eu chorei de rir nos dois histórias de escola. Também jurei de rir no Histórias de Bebedeira, que eu achava, nossa, muito pra que caralho. Que o Suede não participou. Eu não participei desse, era o que eu mais tinha história pra contar. Verdade. Tem mais que eu gosto também pra frente. Nevermore. Aqueles especiais de história também sempre achei muito foda, tipo da Coca-Cola. Esses eram uns que dos que eu mais gostava. O último também eu gosto bastante, que é os Desastres Naturais. É, em geral, esses que eram mais... Os Desastres Naturais. Em geral, esses que eram mais informativos eram os que mais me atraíam, porque eram o que eu mais escutava e ficava pensando sobre. Os outros era mais, tipo, a risada e algo passava muito rápido, e depressão? Né? Cara, o de depressão me ajudou muito também, só que ele... Na época que eu escutei, eu não tava incumbido na bad, eu né? Senti que o que deixou o João na bad foi o que ele participou da depressão. Nossa, aquele... Que terminou o cast, ele tava tão na bosta, cara. Aquele episódio tão é muito bosta. Bom. Deu até vontade de abraçar ele, mas passou rápido. Cara, uns que eu gosto muito, que infelizmente a gente não fez mais, devia ter feito, são episódios com o PT. Não, sim, eu gosto sim, muito das sempre, participações sempre, dele. Nossa, ele, ele agrega muito, né? Sim, pra caralho. A conversa dele é sempre boa. E o seu áudio? E com o Lost? Você não... Hã? Com quem? Com o Lost. Você quer que eu fale mesmo? Qual você gostou mais? Ah, eu gostei mais do episódio que ele não participou mais. Show. Ou do episódio que o Suede foi na casa dele e entupiu a privada. Agora tem... Episódio de bosta. Tem, vocês tem um disso. Episódio que a gente matou o Eric. Sim. Que na verdade era pra ele voltar, né? Finado também. Daí ele pisou na bola, a gente acabou matando ele naquele episódio que tem até o... Cara, eu não lembro qual que é o número desse. Foi o de morte. Não, o de morte foi. É da hora pra caralho, verdade. É. O de morte, o Eric tá o em coma no começo. Foi com o PT. Foi com o PT? E foi. No próximo que o Eric morre. O de morre. Morte foi com o PT. Foi. Que eu até no começo eu roubei dele a explicação de como identificar a morte, como, eu como que disso. Você define que uma pessoa tá morta. Deixa eu ver disso. Se eu acho que... Ah, eu tô confundindo isso com 50 coisas pra fazer antes de morrer. Nossa, isso é da hora. Esse suede. Cara, eu cassinos. Nem lembrava disso. Esse velho. É legal. Cassinos. Eu acho muito engraçado ele a todo momento. Não, eu pegaria cassinos. Na verdade, é o fim. Não, de é todas o Se Fôssemos Milionários, que ele esse quer ir pro cassino ele quer toda fazer hora. Um... É. Não, esse é o de fazer antes de morrer. Não, só que o que você quer ir pro cassino toda hora é o do Se Fôssemos Milionários. Ah, eu queria ir pra cassino, velho. Eu quero muito ir pra cassino. Caralho, eu não tô achando de casa, de morte. No bar, tinha uma galera jogando pôquer. Eu achei muito Sério? Engraçado. Mas, tipo, num bar nada a ver. Eu achei muito cômico. Mas aquilo. E o episódio do fim do mundo, hein? Esse episódio eu gosto. Nossa, eu escuto até hoje. É muito, é brilhante, muito, muito cara. Bom, é velho. O melhor episódio do universo, mano. O de zoeira dos crossovers que também que eu... Ah, eu lembrei. Não. O de fim do mundo. O Suede se provou puritanão. É, ele é Ele cliente. Sempre foi, ah, porque eu sou do mal e tal. Ele, nossa, mó crenteiro. Ajudar os pobres. Ajudar os cachorros na rua. Ajudar mano, as crianças. Pô, sério, falta uma semana pro mundo acabar. Você vai ajudar a criança, velho? Eu nunca disse. Eu nunca disse que eu era do mal, eu disse que era das trevas. A diferença das trevas é ser do mal. Trevas. O que eu lembrei que eu gosto muito. Trevas. O que eu lembrei que eu gosto muito também é o de pornô chanchada, cara. Eu acho muito bom aquele. Pornografia. É, indústria pornô. Indústria pornográfica. Um que o Henrique falou que é o preferido dele, que ele tava louco pra participar do 1-2, é o de perguntas indigestas. Essa é ótimo. Foi engraçado pra caralho. Muito foi muito bom com a participação do nosso querido Together, inclusive. Sim, mas foi difícil, né, de fazer 1-2, até por conta de falta de perguntas, né? Porque não vale a pena repetir as mesmas perguntas. Nossa, foi né? pergunta pra caralho, mano. Um foi. Dos meus preferidos, cara, é o Sexto Passageiro. É eu gostei muito dele. Okay, cara, tem muitos memes que saíram dele, tem, cara. Tem. É o do as que faca a gente... voou as facas voou tudo. Influência de luz urbana. Nossa. Olha, as estrelas bonitas, sem interferência de luz urbana. Sem interferência de luz urbana, mano? O que o cara tá falando? Daí eu fui cair. Eu acho que teve isso nos extras, né? Sim. É. Sem interferência de... E daí eu fui caindo. Não, e eu começo já cagando também, tipo, o aí, irmão do meu primo. E os passarinhos voam tudo, qual que é? Esse foi o começo de jogar. Não, se aqui em casa tá assim, imagina os passarinhos cantando lá. Foi as facas que voam tudo. As facas que voam tudo. Não, mas teve mais um. Ah não, esse negócio. Porque o Lost, ele tinha que esse negócio de. Então eu tava caindo. Daí o cara caiu, eu caí. E tipo a Dilma falando, sabe? Aí eu caí. Não, mas eu caí e sei lá o que. Cara, é uns 20 minutos aquela história. É, o cara atirou nele da janela de baixo e o cara caiu. Só que daí... o cara que atirou não era o cara que atirou. E era o irmão do cara que levou o tiro. Aí ele caiu, mas quando só o cara que caiu, ele não caiu. Ele tava vivo. Mas só mais que quando legal. Foram ver, ele morreu. Só que o mais legal de todas as histórias que ele contou aqui, que era pra trazer histórias, ele pegou de filme, cara. Pois é, puta pois é. Merda. Essa porra aí, se não me engano, é de Magnólia. Eu sei lá de onde que é, só sei que ficou engraçado puta por causa disso. Todo mundo estourou, acho que menos o Pedro. Olha aí, eu sou um gravador, carai. Exemplar. Gravador, tipo um H6. Nossa, mano, mas... O cara junta com uma chuva de cinza de cigarro em mim agora. Esse do... As facas voou tudo, era muito bom também, cara. As facas voou tudo. Você achou que você tava procurando aí? O quê? Você tava procurando alguma coisa no celular. Eu tava? Tava. Eu tava procurando qualquer episódio de morte, mas eu não achei. É o fim de todas as coisas, né, o nome. Isso. Eu gosto muito do episódio de terror também, a cultura do terror. É, aquele mês que vocês fizeram só episódio de terror, eu gosto pra caralho. Eu também gosto de todos aqueles episódios, cara. Sim, são muito bons. São xodozinhos. Outcast, você não gosta... Você sabe o nome do episódio? Eu gosto de mulher. Ah, como que é lá? A mulher que é barbudo, que é um barbudo lá? Lady Bird? Não, caralho. O do episódio de terror. Qual? Que eu fui falar porque eu só tinha lido o nome. E é nome de mulher. Ah! Sunshines. Eu sei que o sobrenome é Sunshines. Ah, é. Sunshines. Puta, mano. Era homem, é trans macabre. Composto por... cara. Não, você mó metendo a senhorita, sei lá. A senhorita. Isso daí é homem, cara. É homem? O nome de mulher. Ele mandou mesmo. É homem? Caralho, Elis, sei lá. Elis, é alguma coisa assim. Sand Signs, não sei o que. Ai, ai. O que mais? Bom, meus episódios favoritos. O primeiro de depressão é muito bom, muito é foda. Bom. Isso é incrível. Ah. Inclusive sobre depressão, joga em Celeste. que é foda. Assim, pra quem não sabe como é ter depressão, joga Celeste, que tem a descrição perfeita lá. Exatamente aquela porra, letra por letra. Ou você pode ouvir o novo disco da Fresno, que tá... É, tá bom. Nossa. Também, muito bom, fora do normal. Você pode escutar o Sua Alegria Foi Cancelada, você vai entender a depressão também. Ou os novos dois EPs da Ivy também, que são ótimos. Que não saíram, né? Mas irão sair. Não, não quando sair esse episódio, caralho. Ah, mas a gente não tem como avisar, falar. Então avisa já que vai sair. Enfim. Já tava falando de depressão, é muito bom. Não tem como não falar do E Se Fôssemos Milionários. Nossa. Que eu pagaria pro Suede enfiar coisa na bunda isso dele. É só pra filha dele ter uma vida boa, cara. É isso aí. Isso é que o Suede tem preço. Exato, porque não tinha como falar não por conta da filha dele, cara. Isso aí. É muito bom. Eu lembro até que eu falei que ia dar uma fábrica de clarinete de cenoura, uma porra assim, né? É, que ele fazia lá os instrumentos dele lá com cenoura. Com que a natureza dá. O que eu gosto pra caralho é os 50 tons sobre nós. Esse é legal esse também. Esse episódio eu gosto muito. 50 cara. Tons de nós. É, de que nós. Ninguém adivinhou até agora. Ninguém sabe quais são as mentiras. Não. Vocês lembram quais eram as mentiras de vocês? A minha é que eu... Qual que era a minha, porra? Ah, que eu já tinha quebrado todos os ossos do corpo de tanta merda que eu fiz na vida. Caralho, não, todos não, você tinha falado... Que eu me fudi pra caralho, quebrei braço, quebrei tudo. E eu tinha acreditado. E eu nunca tinha quebrado um osso até então, até, sei lá, alguns meses depois eu quebrei um osso da mão. O meu era o mais fácil de todos, cara. Qual eu era? Adoro pimenta lá. Sério? Sim. É, eu detesto pimenta. Mas eu já sabia, eu não lembro o que eu falei. Pimenta, falei, pular não, de paraquedas. Ah, é, pular de paraquedas. É verdade, maior mentira é que eu tinha vontade de pular de paraquedas na minha vida. Aí os meus sonhos. O Álvaro, que tinha outro? Era o Álvaro, não lembro. Participou. A Jéssica participou. A Jéssica da Jéssica eu não lembro qual que era. E acho que foi o Alvin também. E da Jéssica eu não lembro quais ela falou, na real. Mas, enfim. Eu acho que é isso. Talvez seja isso. Não é. E depois de quantos anos? 4 anos? 4 anos. 5, sei lá. Aí ia virar umas 5. Vai fazer 5. Iria fazer 5, né? Iria fazer 5. Se eu estivesse vivo. Se eu não tivesse morrido numa cerca de... Mas assim, eu quero dizer que Outcast a gente vai dar um jeito de continuar. Putz. Vamos. É nóis. Outcast é um tem que sobreviver. Não depende de tanta gente, não. Exatamente, toma tanto tempo. É jogo rápido. O real ideal é ninguém ouvir, mas vocês insistem ouvir, então o problema é de vocês. É o melhor podcast do mundo, pô. Exato. E... Enfim. Depois de 4 anos, essa é a última vez que a gente agradece a todos os ouvintes. Agradecemos a vocês que ajudam a gente no PicPay, aos nossos parceiros. É, que... falando nisso, a parte do PicPay vai ser voltada para o Outcast agora. Sim. Aos nossos parceiros e a todo mundo que sempre apoiou a gente em todos esses anos. E é nóis. E cada um que passou aqui, né? É porque nóis. Apesar de... De ter passado muita gente, blé. É. Apesar dos pesares, serviu pra gente ir construindo pesares. O que se tornou, né? Que eu não sei se é bom ou se é ruim, mas enfim. Toda pedra no caminho faz parte da estrada. Ok. Última parada, então, gente. Última parada. Nossa, que triste isso, e, velho. Caso a gente não se veja mais, bom dia, boa tarde e boa noite. Obrigado. Falou. Olhos não tá mais aqui. Só. Adivinha quem é? Sou eu! Achou que tinha acabado? Não acabou não, enganei vocês. Ei, não, porque era isso mesmo que você queria era fazer? Isso que você queria fazer? Você tá de sacanagem. Pra primeiro de abril, gente. Não acabou não. Primeiro de abril. Primeiro de abril fora de época, né? Primeiro de abril. O que acontece, gente? Não é que não vai ter mais. É óbvio que não vai ter mais. Claro que... É óbvio que não vai ter mais. É óbvio que não vai, é óbvio que não vai ter mais. O que as pessoas conheciam. O que as pessoas conheciam, tá bom. Porque vai continuar tendo Locomocast. Agora um novo formato. Formato coach. Formato coach. A gente vai fazer um negócio totalmente autoestima com o apoio do Augusto Cury. Vamos ensinar mentira. Vocês a viver, reprogramação pô, quântica, né? De DNA e o caralho é quatro. Exatamente. Caceta. Não, mentira. A gente vai fazer um negócio que vai facilitar pra gente... ter mais conteúdo pra vocês, vai facilitar pra não vai facilitar pra vocês. Pra vocês vai continuar a mesma coisa. É. Vocês vão ouvir mais. Aí, vocês vão ouvir mais. Porque assim, eu ou quero não. Ver vocês perceberem qual é a diferença, ok? A gente não vai falar. Mas o que acontece? Muitos dos problemas que a gente citou há 20 e poucos minutos atrás são reais. Sim, tirando todas as partes que a gente falou que acabou, o resto é tudo verdade. Exatamente. A gente tá aqui, o que acontece? Aquele era um universo em que o Locomocast acabou. Devido a esses problemas que a gente realmente disse. É, a gente virou pro gravador e falou: Mr. H6, I don't feel so good. É nada. Aquele lá é o Upside Down do Locomocast. Caralho. Você mano. Tá assistindo Stranger Things pra caralho. Aquele é o mundo invertido do Locomocast, sabe? Que é, ou seja, aquele negócio bad vibe, né, cara? É. Aqui é o Locomocast. Mas assim, o Locomocast teria acabado realmente se essa saída que a gente vai tomar agora não existisse. Porque aqueles problemas impediriam muita coisa. Não necessariamente agora, mas em algum momento ia dar merda. Sim, e o que a gente pede pra vocês é... Realmente, a gente precisa de ajuda com divulgação. É, nem dinheiro, assim, PicPay, eles estão pedindo dinheiro, foda-se. Não, vocês não, querem mano. Contribuir, contribui com R$1. Aí se não quiser contribuir, compartilha, sabe? Não precisa nem chegar e abordar todo mundo, tipo, a testemunha de Jeová com cheirada. Mas se quiser também, bate palma na casa dos outros. Não, mano, você assim, quer ouvir a palavra a do gente, podcast? Pelo menos a gente, isso eu sei aqui, a gente tem algo, a gente, digo, o indivíduo, cada um aqui, tem algo que é, se gosta de alguma coisa, a gente faz questão de mostrar pras pessoas, saca? Então, e óbvio, a gente não vai mostrar pra tipo, o meu disco da minha banda, não vou mostrar pra um cara que só curte pagode. Posso até mostrar, mas assim, eu sei que ele não vai curtir. É, você não precisa mostrar um podcast pra um açougueiro, tá ligado? Exato, mas só não, se o açougueiro pode, gostar pode, de podcast. História de churrasco, pô. A questão é, mostra o podcast pra algum amigo seu que você sabe que ouve podcast. Ou então até, estamos falando de rock, porra, tem um podcast que fez uma história legal sobre o Guns N' Roses, ou do Ozzy, escuta lá, ficou da hora. Exato, então a gente tá aí com ideias de, tipo, voltar com vídeos, não estamos prometendo nada, não estamos prometendo absolutamente nada, mas a gente tá com a ideia de voltar com vídeos e isso vai possibilitar, esse novo formato vai possibilitar ter um tempo a mais pra dedicar a isso, vai ter o Outcast. A ideia é voltar com Literativa em algum momento, não sei quando, mas em algum momento. Eu vou ter um podcast só falando sobre música, que vai ser possibilitado tudo por conta dessa mudança de formato. Agora existe esse pequeno fator aí. É, não tem por que a gente continuar fazendo se não tem ninguém ouvindo. Então a gente precisa de ajuda na divulgação, ok? É, e uma coisa que me cobraram já, o podcast de Magic, entrou aí num problemão que é horários com o pessoal. Então, tipo, a gente ainda não sabe como vai fazer e não sabe quando vai continuar gravações. Exato, mas aos poucos as coisas vão se acertando e tal. Que eu vou pedir pra vocês? Eu vou pedir 2 semanas. 2 semanas sem lançar Locomocast. Por quê? Porque é o tempo da gente se preparar. Da gente se preparar, não só se preparar, mas deixar algum conteúdo já pronto. Porque assim, facilita pra gente vai ter 2 semanas à frente. Nessas 2 semanas a gente pode ter Outcast. Pode ter, pode ter. Ou seja, na semana que vem e na outra, uhum, a gente pode ter Outcast. E não é algo novo também. Outros podcasts já fizeram coisa do tipo, não ovo mesmo. Exatamente. Eles tomaram aí, tipo, 2 meses de ato, alguma coisa assim, 1 mês. Exato. E soltaram, estão soltando um por dia agora. Por isso que a gente tá falando pra vocês que a gente tá pedindo só 2 semanas. 2 semanas pra gente conseguir fazer uma parada legal e deixar algumas coisas adiantadas. Porque o fim do ano tá chegando e o especial de Natal também tá chegando. O final do especial de Natal do Locomotiva 26, depois do hiato do ano passado, que foi substituído ali por Como o Grinch Roubou o Natal. Foi culpa do Swede. É, foi culpa minha. Vai ser este ano. Então a gente precisa ter um conteúdo adiantado pra gente conseguir trabalhar nisso, ok? Aliás, vou falar mais ainda. De 2 a 3 semanas. A gente deixa nesse tempo, a gente consegue deixar uns 4 ou 5 podcasts já adiantados. É isso aí, Piscite. Porque aí fica bacana, a gente trabalha bacana, vocês trabalham bacana, vocês não trabalham, vocês só escutam. Aliás, vocês trabalham, trabalhem na divulgação disso. Por favor. E eu tô falando, tipo, extremamente sério aqui. Não tem por que a gente continuar fazendo um negócio se ninguém escuta. Ajuda a gente. Se vocês gostam da gente, ajuda a gente. Foi-se a época que a gente precisava instalar agregador de podcast no celular dos outros. Hoje no Spotify, uhum, tem. E a gente tá lá. E nossos 100 e poucos episódios, numerados só até 70 e pouco, estão lá. Nossos 150 episódios praticamente. Aí essa putaria de numeração vai acabar, viu? Na verdade, a numeração vai voltar. Sim, a putaria vai acabar. Exato. Porque antes era, episódio 15, aí tem ao vivo tal, aí tem drops tal, aí tem não sei o que, vai tomar no cu tudo. Exato, isso daí vai acabar, vai ser tudo uma coisa só. Agora, como a gente vai trabalhar isso, vamos ver se vocês vão entender. Mas hoje a gente promete que não vai ser pior. Na verdade, se vai ser melhor pra gente, com certeza vai ser melhor pra vocês. Com certeza. É, pior do que tá no Fica, vote no Tiririca. Exato. É isso aí. Volta aí, Tiririca, se despede. Tchau! Que merda, velho! Não. Volta aí, você queria imitar o Tiririca até agora. É que agora você volta com o Tiririca. Você queria imitar o Tiririca. Vamos deixar o podcast sozinho, muta os outros. Cadê novo? O do out? É aquele, tá. Ah, vai dar o cu, mano. Os caras só foi... Ah, puta que pariu. Agora tem que terminar essa porra aí. Tipo, tava bom, aí ficou triste. Aí voltou feliz. Agora, eu não entendo esses caras não, mano. Os caras só escolhem errado. Por isso que tá acabando essa merda também. Ah, mano, chega, eu não aguento mais falar sozinho, não. Mentira, eu aguento sim, eu posso falar a noite inteira. Ah lá, deram sinal pra eu falar a noite inteira. Que se foda essa merda também. Tô puto já. Parece que só eu ouço essa merda e ninguém mais ouve. Os caras não sabem nem o número do episódio que eles... Puta merda, viu? Não, na moral, mano, vocês é zica, hein, mano? Vocês não compartilham o bagulho vai acabar, mano. Os caras tá doisados pra caralho. Tô falando mó sério aqui. Não, é... Ah, sei lá, mano, não sei mais o que falar, não. Vai ficar quieto assim, não? E aí? Acabou? Não, deixa meu chocolate, pô. Ô, o João quer me dar câncer, velho. Tá soprando fumaça de cigarro na minha cara, mano. Você é louco, sai daqui, seu aidético. Puta que pariu. Caralho, mano. Acho que a fonte dos problemas sou eu, tá ligado? Os caras têm que censurar o que eu falo. Mas os caras também são errados pra caralho, viu? Vou denunciar aqui, os caras falam merda. Ah, mano, eu tô chegando, eu não quero mais falar não. Vou desligar essa porra desse microfone aqui.